Never, never die. Faceta mente, um ambiente puro e cheio de luz, brilhante, estimulante, que por ele se conduz. A boa sintonia, a força que irradia, cada pensar um ato de fato faz moradia. De ideias boas, na sinfonia que soa, com a luz de Jah te iluminando, é só coisa boa. Anda sempre atento, ativo o meu pensamento, que pra cada ideia que vem me traga um bom momento, que eu lembre bem, ou que me faça bem, que releve as madrugas dela, me traga alguém pra ultrapassar a linha que divide sem nenhum motivo minha vontade de vencer. Nela que me incentivo, debate, xingo, protesto. Se julga foda, eu testo. Momento é nós que importa e que se foda o resto. Eu vou fazendo o que eu posso na medida do melhor. Sem meio termo, a caminhada é isso ou é o pior. Se fosse só falar, tio, eu nem estaria aqui. O que sai da minha boca é o que eu sempre quis ouvir. Só demorou colar, faltou quem fosse pá. Pô, moleque, toma aí o que cê quis escutar. Nem precisei de pano, sempre colei com os mano. Batalho o meu lugar ao sol e agora eu vou conquistando. O dialeto é forte, verso com devoção. Bate na caixa e sobe, sem ramelar na missão. Deus que me deu o dom, trabalho pra crescer. Faço com devoção e não só por fazer. É que eu nasci pra isso e nisso vou viver. E se for necessário, por isso eu vou morrer. Deus que me deu o dom, trabalho pra crescer. Faço com devoção e não só por fazer. É que eu nasci pra isso e nisso vou viver. E se for necessário, tio, por isso eu vou morrer. Se é pra fazer com emoção, aproveito o meu dom. Vou lapidando o talento até que ele fique bom. Lá do morro que inflama, ouvi os batidão. Um beat gelou minha alma e o coração foi a milhão. Vi uma roda de rima, um objetivo que compensa. Entrei de cabeça mesmo, fazendo a diferença. Bater de frente com o sistema até que ele mude. E não volto dizendo, aí eu fiz o que pude. Quero o troféu pro rap, os mano na alegria. Dizer que eu fiz o que pude e até o que não podia. E os que tão de fora ficaram com o pé atrás, sem entender até agora por quem que a gente faz. É pelos que levanta cedo, os que não saem, a mãe que cria o filho, sua mina que se vai. Vem do silêncio sem dar goela, você nem notou, só deu o play despercebido e ele te dominou. Nem viu de onde surgiu, sentiu como o perigo atravessou sonoramente e almejou seu ouvido. Quanto mais me aprofundo, eu compreendo o início. Isso mesmo, te ouvi com a missão de fazer isso. Deus que me deu o dom, trabalho pra crescer. Faço com devoção e não só por fazer. É que eu nasci pra isso e nisso vou viver. E se for necessário, por isso eu vou morrer. Deus que me deu o dom, trabalho pra crescer. Faço com devoção e não só por fazer. É que eu nasci pra isso e nisso vou viver. E se for necessário, por isso eu vou morrer. Sempre pensar em melhorar, por isso eu vou pra cima. Fui afetado pelo vírus, desconsidera a vacina. Mutação é forte, de forma poderosa. Foi comprovada que a doença Jão é contagiosa. Consulte um MC se acaso for detectado. Vidrado no foninho com o volume no talo. Perde a fala se nós passa, reversa grita. Malaco pisca, força vista e desacredita. Que eu tô aqui, que eu subi, que eu consegui ganhar. Com muita garra e trabalho eu decidi lutar. Me esforcei, trabalhei, me invoquei mais que tudo. Tô plantando e agora eu rezo pra colher os frutos. Viver disso é foda, vários não conseguiram. Pensaram em subir no ringue, mas já desistiram. Corro pros verdadeiros e a vontade só sobe. De derrubando um a um, os que só quer hip-hop, foi difícil sim. Segurei pra não cair e quantas vezes não parei. Pensei em desistir, teve quem apoiou, quem bateu e quem correu. Quem foi capaz de acender a luz quando eu tava no breu. Só se fudeu os que duvidaram da minha fé. Quem julgou, apontou e duvidou do Zé. É por esses minha luta, tio. Não para até os mesmos que julgaram, deixam me aplaudindo de pé.